meu Golfo Vitor, pronto para cópia. Romeu Golfo Vitor autorizado para Sierra Bravo Lima Eco, nível de voo 100. Decola da pista 35, primeira curva à esquerda, subida Momo até a posição alvo após direto. Controle 119.8, aciona 5016 Romeu Golfo Vitor. Nada. É bom, fiz 040. Firmo. Volante 04, desse mantenha 2000, 1003 o ajuste. 204 para 2000, 1003. Em si, redução 70 nós. Curva esquerda na proa 200, limite localizador. 120 localizador, bom, 804. Para o localizador, completa a curva esquerda na proa 140, informe estabilizado. 47, seu braço estabilizado, 204. 9, pushback, acionamento. Libera 9, chama táxi, 3209. Livre, chama táxi, 3209. Interceptando, estabilizando no localizador Rio 5973. 5973, passa a duna, complete final ILS, torre 118.6. Depois do meio, bom dia. Bom dia. Estou localizador, gol 204. 04, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, obrigado. Juliette, Índia Zulu, pronto para qual? Juliette, Índia Zulu, autorizada para Paulo Afonso, nível de voo 090, whisky 1. Decola da pista 35, primeira curva à direita, subida lotar, controle 119 decimal 8, adiciona 5040 Juliette em Zulu. A decolagem da Lacef será sujeita ao tráfego, senhor. Responder 5040. Certo, Juliette, Índia Zulu, chame para o acionamento. Ataque aprovado, Zulu, chame a posição para ingresso. Então, o Fox Lima vai dar uma pá para o ingresso ao Lucas. Fox Lima autorizado ingresso, chame a área pronto para decolagem, pista 17, Whisky Fox Bat Lima. Ed Lima. Final ILS, pista 10, avistando. Embaixado checado, Rio 5973. Rio 5973, vento da pistada, ajuste padrão, pouso autorizado, certo, pista 0, tempo agora de 08, 0 graus, 07 nós. Ciente, Rio 5973, autorizado, pousando. Mandou o Edinho, voo 204. Rio 204, tráfego avistado, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão, número 2 para pouso, continua a aproximação, agora de transição no 804. Obrigado, Vitor, táxi aprovado, chama a intercessão para ingresso no meu Golfo Vitor. Completa LS, torre 118.6. 7-8 para ingresso, Vitor. O Vitor chamou primeiro, pronto, aguarde para será o número 2, será o número 3 para decolagem da pista 735, o Juliette Angulo. Torre Altan 3201, com 94 a bordo, está alternando Brasília, tem 3 horas e 33 minutos para o táxi. Copiado 3201, no táxi aprovado, parte Juliette Alfa, ajuste 1013, estive pronto para decolagem com a Sérgio 00, 3201. Parte Juliette Alfa com 1013, já pronto para decolagem da 3201. Rio 5973, no solo 39, libera direita, táxi aprovado Alfa, quilo parte 3, atendo sim, desobando aquele parte 5973. Sim, o senhor vai liberar aqui à direita, consegue pela Alfa, quilo pátio de número 3, 95973. Copa da Goísca, Foxtrot Lima, decolou aos 4-0, chama agora o controle 1198, senhor, bom voo. 1198, Fox Lima, bom trabalho, senhor. Romeu Golfito, livre ingresso, chame na área e pronto para decolagem, pista 35, Romeu Golfito. Bom, 897. 0, vento 0, 7, 0 grau, 089, ajuste padrão. Leve pose, voo 2, trabalho. Controle, o Papatão Espaço Tato Lima, decolou da 17 nas 2 cotas. Fox Lima, suba ao nível 100 sem restrições, voe direto guarda presente. Direto guarda presente, Fox Lima. Controle Salvador, voo 1716, bom dia, informação é tudo. 175, bom dia, chegada bom, FD se mantém ao 050, vigilância. 050, autorizado, 17. Whisky Kilos 1, táxi aprovado, chama a interseção para ingresso, Whisky Kilos 1. Vitor, visual com Boeing da Gol na curva do final da 10. Fogo meu, Golfito, após a passagem do Boeing da Gol na curva do final da 10, atento à esquerda por lança do mesmo, no 737-800 da Gol. Livre decolagem pista 35, vento 070 graus, 07 nós, ajuste padrão, Romeu, Golfito. Bom dia, Sierra. Informação eco correta, porém o ajuste agora no 0 no 3. Aguarde coordenação, Sierra. Torre, o 3201 no ponto espera, está pronto. 3201 ali mantém pista no 0, Sierra. Ali mantém no 0, 3201. Torre Salvador, bom dia. Altan 3171, atualização Guarulhos. Bom dia, 3171, número 2 para 4, Sierra. Zulu, a linha mantém pista 35, chame pronto para decolagem, senhor. Sim. 04, solo aos 43, libera direita, táxi aprovado Alfa, quilo pátio 3, chame para ingresso pátio principal nesta frequência 904. Alfa, quilo para 3, eu vou dar para ingresso principal 904. Botamos Romeu Golfito, decolou aos 43, chame agora o controle 1198, senhor, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Pra informar, irmão, que tá, olha só, tá a emissão, tá com um ruídozinho de fundo aí. Ruído de fundo, transmissão Kalima, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, do Papatango Romeu Golf Vitor, decola na sua escuta, cruza 1400. Romeu Golf Vitor, mantendo a restrição da Momo, vigilância. Mantendo a restrição da Momo, Vitor. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 070 0 grau, 07 nós. Iniciando o TAN 320. Diz que Fox Lima voe direto conquista. Direto conquista, passando 075, exceção para uma centena, Fox Lima. Papatango, Whisky Sierra Tango. Passou nível 150, chame o Centro Recife na frequência 1251, na antena 13325. Controle, o Whisky Fox de Lima, cancela o plano de instrumento da presente, solicitando o nível 105 para conquista. Ok, plano modificado aos 45, informe seu chamado de pouso. TAN 3201 decolou aos 45, chame agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 19.8, obrigado. Golf Sierra, copia? Oscar Golf Sierra, Ilhéus 80, aprovado, Golf 677, decola dano 7, curva direita, subida coral, controle 119.8, transponder padrão, Oscar Golf Sierra. Salvador Departure, good morning, 3201, passing 2000, performing, dial departure. TAN 3201, climb maintain, flight level 360, on dial departure. Climb to level 360, TAN 3201. Voo no 897, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, graças. Chamará para ingresso do principal, voo no 804. Luiz, que cruzou autorizado o ingresso, chame pronto para decolagem, Zulu. Papatango Juliette, Índia Zulu, decolou aos 47. Chame agora o controle Salvador em 119.8, senhor. Bom voo. 119.8, dado, Ida. Salvador, muito bom dia. Papatango Juliette, Índia Zulu, decolou 35 na sua escuta. Juliette, Índia Zulu, suba ao 090, saída Lotar, vigilância. Lotar, direto, Juliette, Índia Zulu. Posição Leda após Bidev. Controle 119.8, transponder 5034, TAN 3171. Para Guarulhos 320 autorizado. Da 10 direita posse, da EU, Leda, Bidev e Aperuisk 50, usada 198 é a primária do controle, acionando 5034, TAN 3171. Correto, 3171, portão 7, chame pronto para o posto de acionamento. Reportaremos, 3171. Torre Gol no 897, baixou, travou, 1-0. Gol no 897, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, pista no 0, vento 070 grau, 08 nós, correção Gol no 804. Ok, bom dia, está livre de pouso, pista no 0, Gol no 897. Correto, no 897. São 3 horas. Gente. 04 da Gol, autorizado ingresso, portão 10. Autorizado ingresso para o 10, no 804. Fivita, autorizado agora ascensão ao nível 100, vamos ver o Fivita. Fivita, autorizado, uma centena, Vita. Gol 607, desse mantenha 2000, ajuste 1013, informe o localizador. 2013, vai reportar o localizador, Gol 607. 3201, suba restrito ao nível 340. Restriction level 340, TAN 3201. Que nos alocou. No 5, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.3. 3.000, 1.0, 1.3. Salvador é o Mike, é o Tango Mike Delta. Boa noite, 97, no solo 50, libera a direita. Track aprovada em linha Alfa, Kilo, parte 3. Chame no parte 3, pronto para ingresso no parte principal, gol 1897. Libera a direita, Alfa, Kilo, parte 3, vai chamar o 1897. Serra, pronto. Tango Whisky, Kilo Zulu, decolou 5-1. Chama agora o controle Salvador em 119-8, Zulu, bom gol. Afirmo, 119-8. Bom dia, saída Conde, submantém nível 090, vigilância. Autorizado. Tá, 3201, passe level 1, 70, contact Recife on 125, decimal 1, Fanable 133, decimal 25. Pode ir dentro. Will call 125, decimal 1, backup will be 3325. That's correct. Bom dia, Federal 9970, informação essa. Federal 9970, bom dia, chegada Mari, desse mantém o 050, vigilância. Mari 050, Federal 9970. Localizador, Gonomeia 07. 07, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, bem, bom dia. Oscar Golf Sierra, livre decolagem, pico no 7, vento 070 graus, 07 nós, ajuste o padrão. Golf Sierra. Torre Salvador, contigo no 607, elétrico freio no 0. Bom dia, no 607, tráfego avistado, ajuste padrão, continua a aproximação, reporte externo, senhor, para a pressão de pouso no 607. A gente vai importar no sistema de passação. Oito, nove, sete da Gol, autorizado ingresso, portão 09. 09, Gol, no 897. Se for no localizador. 2.000 pés ali, vai reportar no 705. Alfa Tango Oscar, Golf Sierra, decolou de Salvador ao 5-4. Chama agora o controle em 198 Sierra. Bom voo, até volta. 198, muito grato, bom dia, senhor. Uno 607, um tráfego de pequeno porte decolando agora a pista 17, se afastando à sua direita, não deverá interferir com seu pouso agora autorizado, pista no zero. Tempo 060 graus, 079, 1607. Sente, tráfego e livre pouso na 10, Uno 607. Oi, Salvador, tá 3171 na ponte 7, ponte aberta na meta. Ponte 3171, em coordenação com o equipe de solo. Após a passagem de um Boeing da Gol em direção ao portão 09 e a cauda, tem livre puxa acionamento 3171, chame táxi. Oficial, bom dia, saída Coral, subiu, mantém 080. Para o 80 na Coral, Oficial. Tango Whisky Fox Lima, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, Fox Lima. Romeu Gorvido vai atingindo uma centena, solicita a modificação e a ascensão no 05. Plano modificado aos 56, subiu mantém 105 visual, quanto seu estimado de pouso? 0835. Que copiado, 0835. Estabilizado ILS, voo no 715. 715, complete final ILS, 18.6 torre. 2 menos, estou vendo. Estou igual no 715, estabilizado em ADS. No 715, tráfego avistado, ajuste padrão. Continua a aproximação e informar que está livre no 715. 7 no 715. No 607, no solo 57, libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Sim, próximo direito, 219, Golf 607. Salvador, Federal 970, autoriza a descer para 2000, a 3 milhas de maré. Steve, prossegue para 2000 na chegada, 1003 é o ajuste, informe estabilizado, Federal. Ok, 2000, informarei estabilizado, 1003, Federal 970. Sete no 5, check trem. Para baixada e travado. Vou no 7 no 5, vento 060 graus, 089, ajuste padrão, pouso autorizado, pista no 0, vou no 7 no 5. Tem, está autorizado, vou no 7 no 5. Vou 607, livrando a sua escuta. Vuno 607, bom dia, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Táxi Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso principal, Vuno 607. Paulo, bom dia, papatão de Oscar, até a fila. Bom dia, Papatango Oscar, Hotel Kilo. Confirme o pátio que se encontra, a pista que decola. Pátio 6, Aerostar, aliás, Pátio 5, decola da pista 17, Oscar até 5. Estou confirmando o transporte de enfermos. Afirma? Afirmo. 30, por gentileza, informação em curso é a Golf. Chame para a cópia 129-3800. 19. 1219, isso. Olha aí. Bom, eu terei todo no 71 para o táxi, nós temos 200 a bordo, 3 horas e 40 galeão. Táxi aprovado, Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera, piscina 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, estão 3171. Pátio Juliette Alfa, padrão, reporta 3171. Gol 1715 no solo 00-0800. Libera a pista, próxima interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 9, senhor. Liga próxima à direita, 219. Autorizado Congonhas, nível 220, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição IDEV, Bravo, Índia, Delta, correção. Após Leda, a posição será Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Controle 119, decimal 8, aciona 5061 no transponder. Mostra seu filo autorizado 220, decola da 17 com curva direita, perfil da El, transição Leda, Bridge, controle 109, 8, transponder 5061. Está passando na sua atenção. Positivo, mantenho 70, Zulu. Do para acionamento táxi decolagem, transfere torre 198, decimal meia dúzia, bom voo. Momento, torre 198, meia dúzia, ótimo até aqui. Quanto que até o quilo, 3 ou 3? Logo 197, 195, livrou da nossa escuta. Três, reporte para ingresso, parte principal. Alfa Kilo, parte 3, reporte ingresso principal. O 1795. Fala, Salvador, bom dia. Altan 3890, Recife, ciente da Golf. Altan 3890, Recife 330, número 2 para a cópia, aguarde. Perdão, 3890. Gol 1607, observe o Airbus da TAM, vai ingressar agora na Taxiway Juliette, após a passagem do mesmo, ingressa parte principal para a posição 7. Após a passagem, tráfego da TAM, ingresso principal para o 7, 1607. Papapá, Sierra, Kilo, Índia, pronto, cópia. Autorizado Sierra Bravo, Mike Tango, Marte, nível 430, pela Upper Whisky 58. Decola, só confirmando decolagem da 17, se encontra no Pátio 5. Gente, decola então da 17, curva direita, saída da El, Leda, após posição Sagaz. Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu. Controle 119, decimal 8, e aciona 5030 no transponder. Cotejamento.